há de ser finito, há de ser... Questão de sensibilidade chegando até você pela Melodia FM, a educativa de Varginha. Há de ser efêmero, há de ser pecado. Questão de sensibilidade, sim, porque quando se é mais sensível, se pode ser mais feliz. Há de ser ambíguo, há de ser altivo. E esse é o foco de nosso programa: tentar desenvolver todas as possibilidades do cotidiano que nos ajudam a nos abrir para maior sensibilidade, maior sentir, maior prazer nas coisas mínimas da existência, nas relações que nós estabelecemos com tudo, com todos, com nós próprios. E uma das nossas portas, talvez a mais fundamental, é a música, pela infinitude de sensações e de viagens sensíveis que ela nos propicia. Entrando nessa linha e falando sobre a música, gostaríamos de dizer que a nossa rádio Melodia FM, a nossa rádio educativa, está durante 24 horas online e você pode acessá-la em qualquer lugar desse grande planeta Terra em que houver uma internet. Você, mesmo viajando, não precisa deixar a sua querida Rádio Melodia de lado. Ela pode acompanhá-lo através do endereço www.radios.com.br/Melodia FM. Vocês ouviram de Johann Sebastian Bach um movimento alegro de um concerto. E nós vamos ter hoje algumas pontuações esparsas, mas escolhidas a dedo, de alguns exemplos da música de um novo período dentro da história da música clássica que estamos trazendo a vocês aqui no nosso Questão de Sensibilidade. E quanto ao nosso programa, você tem a chance de ouvir as edições passadas desde a primeira no endereço www.acasadapedra.com.br. Lá existe um linkzinho piscando, esperando você, para que você abra uma página com três opções, e a terceira delas é a interatividade. Nesse botão da interatividade, nessa barra de interatividade, você, ao clicar nela, se abre a possibilidade de ouvir a todos os programas passados e ter acesso ao material extra que sempre é disponibilizado pelo nosso companheiro aqui da Casa da Pedra, que trabalha conosco, o César. Por falar em César, também estamos já anunciando aos poucos uma nova pessoa que virá participar do nosso programa, que é a nossa querida Keiko, que também faz parte da Casa da Pedra, que vai falar sobre alimentação, sobre maior sensibilidade, não só no prazer de se comer, como também no prazer de se cozinhar, que ela é uma grande mestra da cozinha e da cozinha sensível, já que essa é a nossa proposta. No nosso site www.acasadapedra.com.br vocês têm acesso a uma gama muito grande de alternativas para sensibilização, já que esse é o nosso trabalho, já que esse é o nosso foco, de todo um grupo do qual eu faço parte. E o nosso programa se insere nessa lógica. Mas vamos continuar com aquela proposta que iniciamos a semana passada, que é a viagem pela história da música. Thank you. ouvimos de Vivaldi uma das áreas da sua ópera Judite, a Triunfante. Cientistas e arqueólogos registrarão indícios. E antes de adentrarmos o universo da história da música, que hoje é um dia especialíssimo para mim, eu gostaria de colocar alguns dados técnicos. Primeiramente, a nossa produção, a nossa razão de ser, o porquê de estarmos aqui, apesar de roucos, eu, Renato Tavolieri Filho, com vocês de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite, isto quando não há uma programação especial da Rádio Educativa, quando então, nesse caso, o nosso programa não vai ao ar, mas você sempre terá a opção de ouvi-lo online, mesmo que ele não vá ao ar pela rádio. Online vocês o encontram, ou seja, sempre teremos o nosso programa do dia. Às vezes você não vai poder ouvi-lo aqui, então deveria acessá-lo, porque sempre é uma produção com muito carinho, muito esmerada, e ainda mais agora que estamos adentrando na grande fase extremamente rica da nossa viagem pela música clássica. Relembrando então o endereço www.acasadapedra.com.br, botãozinho questão de sensibilidade piscando, lá você sem dúvida encontrará o caminho para achar o programa do dia, aliás, todos os programas passados, mas o daquele dia em que ele não foi ao ar pela rádio, mas vai ao ar pela internet, sem dúvida. Relembrando então o endereço www.acasadapedra.com.br, botãozinho questão de sensibilidade piscando, lá você sem dúvida encontrará o caminho para achar o programa do dia, aliás, todos os programas passados, mas o daquele dia em que ele não foi ao ar pela rádio, mas vai ao ar pela internet, sem dúvida. Mas o que eu queria dizer é que nós temos uma ficha técnica, uma ficha que nos justifica e que nos coloca no ar. Em primeiro lugar, a diretora superintendente da Fundação Cultural da cidade de Varginha, isso sem dizer na questão do nosso prefeito, que tem essa política de promover iniciativas culturais, como se espera que o nosso programa também o seja, não é? Aqui na nossa rádio. Então, já vem do nosso prefeito Eduardo Crujinha, mas dentro da administração da Paula Andréa de Irene Ribeiro, é que nós aqui estamos convidados por ela para a apresentação desse programa, que é o ponto central que nos justifica. E aqui na própria rádio, com todo o ambiente e uma preocupação com esse foco, a começar pela nossa diretora, a Sheila Mara, pela toda a equipe muito simpática que nos dá suporte, eu vou citar um nome, mas há mais pessoas, é um grupo grande, que é a Cris Allen, que nos dá o suporte básico nos nossos contatos, e também a trinca de ouro, como eu sempre coloco, que são os três técnicos que fazem ser possível toda a programação ir ao ar. O grande Roberto, o Francisco e o Adilson, que é o nosso coringa da parte da noite. A todos eles, o nosso muito obrigado, o nosso registro, o nosso grande abraço, e a todos os colegas, também apresentadores e toda a equipe esportiva, todos que fazem parte da construção da Rádio Melodia, com um foco muito cheio de energia, muito cheio de vontade, mas sempre com essa visão de uma rádio educativa como a nossa. Mas vamos adentrar no reino da música. Thank you. Ouvimos de Handel o Allegro tão festivo do seu Water Music, a música da água. E dessa forma relativamente suave, na verdade, nós já estamos adentrando o espaço do novo período da música clássica. Relembrando aqueles que não ouviram os programas passados, na semana passada, nós iniciamos a história da música clássica. Demos no programa inicial os conceitos fundamentais do que nós poderíamos entender por música clássica e adentramos em seguida no primeiro dos períodos em que essa música pode ser classificada, que seria a música antiga e o período renascentista, a música da Renascença. E durante toda a semana nós apresentamos exemplos os mais variados do que era produzido nessa época que compreende desde os anos 500 a 1400, o período antigo, e a Renascença de 1400 a 1600, ou seja, de 500 a 1600. É claro que acredito que muitos de vocês possam ter estranhado. São normalmente melodias muito retas e que não se renovam muito. Elas têm uma linha melódica que se repete. Só que eu levantei essa questão. Se vocês prestam atenção nas manifestações bem populares nossas, como eu disse, nós temos essa influência que veio pelo fato de que Portugal nos descobriu, e nós herdamos essa herança. 1500 foi quando o Brasil foi descoberto, não é? Então, nesse período musical também pode ser verificado, por exemplo, na Folia de Reis, que existe aquela melodia que é repetida por um grupo com instrumentos mais, vamos dizer, mais básicos, embora exista toda a influência dos índios e dos negros, como eu falei, essa marca é muito forte. Existe alguma relação que se pode estabelecer. Mas foi importante que vocês tivessem tido essa vivência musical para aqueles que puderam ouvir, quem não. Eu recomendaria que voltasse aos 5 programas passados, porque vocês vão ter uma visão inclusive histórica, vai dar o dado que possa se entender por música clássica, conceitos mais gerais, e eu não tenho como reproduzir isso a toda vez. E nós estamos caminhando, nós estamos adentrando um outro período, e o incrível desse novo período é que ele é revolucionário. O barroco traz um avanço na história da música inusitado. Para vocês que estavam ouvindo todas as apresentações da semana passada, vão perceber o salto. O salto, aliás, pelo que vocês já estão ouvindo. Eu diria que o que nós entendemos por música clássica, de certa forma, está muito concentrado naquilo que o barroco introduziu, nos apresentou. Isso não quer dizer que as composições, os compositores posteriores não tenham tido significado. Muito ao contrário, vieram grandes gênios, Mozart e, nossa, nem vou citar os nomes, só para me referir a um deles, que é um dos gênios da música de todos os tempos. Mas esse período que se chama barroco é, sem dúvida, o meu grande engasgo, porque ele me seduz. Para mim não há erro, eu não tenho conflito com nada do que é representativo. Posso ter o que eu goste mais ou menos, mas em termos de manifestação musical me surpreende, me seduz pelas nuances, pela riqueza, por tudo aquilo que nós vamos estar destrinchando juntos e descobrindo o que veio a ser esse período fabuloso da música e da arte em si, que foi de 1600 a 1760, ou seja, poucos anos, 160 anos. Vocês não podem imaginar a revolução que isso fez acontecer no mundo da música, no mundo das artes. E, de certa forma, a configuração do mundo também mudou. Porque, na verdade, o barroco, embora seja uma manifestação diferente daquilo que nós entendemos por Renascença, ele acresce, ele aprofunda o espírito renascentista do homem acreditando em si mesmo. E esse homem, então, não que ele esteja se colocando paralelo à divindade, muito ao contrário, mas vamos dizer, acreditando que a divindade o apoia nessa luta, nessa abertura, nessa afirmação dele enquanto ser, em nome da fé ele sai mundo afora e descobre todo um mundo, aliás, que gerou o que nós entendemos como comércio, que redundou num sistema, que é o sistema que nós chamamos hoje de mercado, de capitalismo, de consumo, a globalização, tudo isso teve início nessa época. E esses valores e essa manifestação toda do homem acreditando em si mesmo e o homem se lançando, isso também se manifestou na música, com não só composições das formas mais inusitadas, do homem colocando a sua voz e voltando à antiguidade, voltando à Grécia como modelo, com o seu recitativo de coro, com aquilo que poderia ser visto como o início de alguma apresentação musical e teatral que acaba dando origem à ópera, que surge como um dos pontos principais do barroco, é o surgimento da ópera. E eu vou falar sobre isso com muito prazer. Então, o período barroco é algo inusitado, porque são os grandes virtuosos, os instrumentos vários que são aí criados. Vivaldi era um virtuoso, um mestre do violino e compôs coisas belíssimas. Bach do órgão, e aí cravo, e aí você tem Couperin, você tem, o Handel com as suas produções féricas, festivas, de comemoração e muito ligado à questão daquilo que era encomendado, ou seja por nobre, seja por governo. E tudo isso, a música se engaja de uma forma muito forte dentro da vida e dentro dessa nova vida, dessa nova pujança. E na manifestação individual também, porque também tem a música intimista e a música religiosa também, a manifestação religiosa dentro do barroco também assume momentos de uma beleza, de uma tessitura inacreditável. Os nomes vocês vão ouvir, eu vou me referir aos nomes principais desse período, embora seja um período riquíssimo, não dá para se entender como um Bach, como um Vivaldi, como é que eles conseguiram compor tantas coisas, né? Parece que eles não fizeram mais nada, é uma loucura a riqueza e o volume e a qualidade, né? Porque não é só o volume de criação, a variedade para diversos instrumentos, os mais variados e a forma também em que nós entendemos hoje música clássica, como começou a se estruturar cada vez mais forte, né? E tudo isso é uma viagem infinita, a tal ponto que eu não consigo ficar apenas com 5 programas com barroco. Eu precisaria muito mais. Nós vamos voltar isso mais à frente, mas dentro do processo histórico, pelo menos para dar uma vivência mais aprofundada ou mais significativa, talvez essa seja a melhor palavra, eu vou utilizar 10 programas e assim mesmo escolhendo muito a dedo o que possa ser mais importante ou não. Neste programa de hoje, eu estou apresentando esses conceitos, vou apresentar características do barroco e vou pontuar com algumas composições, alguns movimentos retirados de alguns concertos, sonatas, seja do que for, mas dos nomes mais representativos. Nós já tivemos Albinoni, nós já tivemos o Bach, tivemos Vivaldi e o Handel. E vamos continuar nessa linha, apresentando algumas outras obras e alguns outros compositores significativos do período barroco, e vamos apresentar também os aspectos fundamentais que definem e que caracterizam esse período riquíssimo das artes e, especificamente para nós, da música, do aquilo que entendemos como música clássica. Ouvimos de Albinoni o quarto movimento do concerto Opus 7, com a flautista Michela Petri e soliste Vanity, orquestra de câmara, com a regência de Claudio Scimone. Mas vamos agora falar do Barroco. O Barroco, que é esse período que vai de 1600 a 1750, foi uma tendência artística que se desenvolveu primeiramente nas artes plásticas e depois se manifestou na literatura, no teatro e finalmente na música. A palavra barroco significa pérola irregular ou pérola deformada, representando de forma pejorativa a ideia de irregularidade. Até bonita essa visão, né? É o irregular construindo o perfeito para o sentimento. De início, ela era usada para designar o estilo da arquitetura e da arte do século XVII, que se caracterizava pelo estilo muito rebuscado e pelo emprego excessivo de ornamentos. Que se percebe na música esses detalhes, essas nuances, mas se talvez na arquitetura possa ser visto como algo em excesso, na música deu uma riqueza muito grande, muito profunda, pelo menos no meu entendimento, e uma viagem para que você possa perceber todas as nuances que os instrumentos conseguem dar e que exige do instrumentista realmente uma capacidade imensa, um treino muito grande, que se transformaram nos famosos virtuosos. E na música, o termo é indicado para designar o período que vai do aparecimento da ópera Orfeu de Monteverdi, 1607, e do oratório até a morte de Bach, em 1750. E sobre a questão do Orfeu, que foi é considerada praticamente a primeira ópera com esse sentido que nós temos hoje do que vem a ser uma ópera, no meu entender é a primeira e possivelmente a mais bonita. Eu tenho uma paixão muito grande pelo Orfeu de Monteverdi, e vou apresentar isso para vocês muito certamente em dois programas, porque são dois atos, e quero explicar parte por parte para que vocês entendam e vejam a beleza da mensagem, da história, da música, das vozes. É uma produção maravilhosa e muito significativa e intemporal, porque ela é significativa do hoje, ela é significativa para sempre. Eu digo que aquilo que tem qualidade na manifestação artística não é de consumo imediato e não se substitui, é sempre renovado. Todas as vezes que eu ouço, eu encontro um outro prazer, uma outra forma de me sentir novamente reiniciando e bebendo daquela fonte como se fosse a primeira, de uma forma totalmente diferente. E eu tenho muitas histórias para falar sobre o Orfeu de Monteverdi, de Cláudio Monteverdi, mas isso fica para um outro momento. Bom, o Barroco é considerado uma das épocas mais longas, musicais, fecundas, revolucionárias e importantes da música ocidental, e provavelmente também a mais influente. Eu, para mim, não tenho a menor dúvida com relação a esses dados. Ela é fortíssima. Eu quando não tenho, sabe, não quero me preocupar muito sobre se vou ou não vou gostar da música que vou escolher, eu já sei que eu vou direto para o Barroco, porque ali é muito raro não haver uma identificação. O período Barroco teve início na Itália, e seus precursores foram Giovanni Cabrieli e o Cláudio Monteverdi, que foi quem fez a primeira ópera. O movimento, então, se espalha para a Alemanha com Schütz, França com Jean-Philippe Rameau, e por aí a coisa vai. Vai para a Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Inglaterra são os países mais significativos, embora todos os outros tenham bebido dessa fonte, sem dúvida. Todos os países europeus que produziam música, e todos eles estavam envolvidos. Outras figuras representativas do Barroco na Europa continental foram Lully, francês, Giacomo Carissimi e o Corelli, Arcangelo Corelli. Mas nós já tocamos aqui alguma coisa do Tommaso Albinoni. Existem muitos nomes, e nomes fabulosos com uma produção maravilhosa, graças a Deus. Thank you. Ouvimos o primeiro movimento, prelúdio da suíte número 2, BWV 1008, de Bach. E na interpretação do famoso gênio do violoncelo, que é o Yo-Yo Ma. E o Yo-Yo Ma é uma pessoa fabulosa, apaixonado pela música brasileira, já esteve aqui, gravou Vila Lobos, gravou muita música também com os nossos artistas da música popular, ele é muito eclético, mas é um gênio da música e gosta de desafios muito grandes, e um dos desafios foi gravar essa série de suítes para violoncelo de Bach, mas desacompanhado, sem acompanhamento, só o violoncelo, e de uma beleza lírica e maravilhoso, como vocês sem dúvida testaram. Uma gravação rara, e eu espero que eu possa apresentar para vocês algum dia na íntegra, mas já fica aqui uma mostra da beleza, da riqueza e do som maravilhoso que o Yo-Yo Ma consegue tirar da composição magistral desse gênio da música, para muitos o maior de todos os tempos, para muitos artistas da música clássica consideram Bach aquele que de certa forma anteviu todos os outros movimentos e posteriores dentro da música, e tudo que ele criou é intemporal, ou seja, não tem nada de novo perante a criação tão rica e inusitada dele. Mas isso é a visão de alguns, porque para mim são vários e múltiplos os gênios. Eu colocaria Vivaldi como um outro gênio, falando agora especificamente do barroco, num outro patamar, com outras manifestações, mas de uma beleza lírica. Dá para se reconhecer os estilos diferenciados no mais das vezes dos dois, mas que coisa linda, e que bom que a gente não precisa ter um maior ou outro menor, que bom que existem muitos maiores para que tudo seja cada vez mais belo e toque ainda mais a nossa sensibilidade. Mas o nosso foco nesse primeiro programa é apresentar as características mais específicas do período barroco, da música barroca. Um dos aspectos fundamentais é a introdução da ópera. A ópera com as suas áreas, com esse canto de solista, o que não se esperaria como uma sequência natural frente ao que a Renascença trazia. Mas o que existe de comum entre Renascença e Barroco é a vontade de se voltar ao modelo da antiguidade clássica. Nisso, o Barroco vai muito mais fundo, porque a ópera se baseia, e muito, no teatro grego, nos coros gregos, e na manifestação musical da Grécia, assim como também a Renascença tinha esse foco. Portanto, não houve uma contradição. O Barroco foi muito fundo nesse aspecto, porque no Renascimento foi exatamente o homem, de certa forma, se soltando daquele jugo da Igreja Católica, tão forte durante a Idade Média, e resgatando os valores da filosofia, da arte, da poesia e também da música, que a Grécia nos havia legado e com uma riqueza profunda. E foi através da volta à filosofia que o pensamento científico começou a surgir, que foi exatamente na época do Renascimento. E o Barroco continuou, não houve um rompimento com isso. Ele foi além na música, principalmente, porque a ópera nada mais é do que uma retomada daquelas apresentações da tragédia grega, da dramaticidade que os gregos tinham com os seus coros falados, contando as suas histórias. E essa ópera, que tem as suas áreas tão lindas, de certa forma geraram o que nós temos hoje como os grandes musicais e os grandes filmes e toda essa manifestação, o mundo do entretenimento. A riqueza que esse período traz é inestimável, porque, além de tudo, foi o berço, o bojo de você ver o homem acreditando em si mesmo e produzindo, sentindo que a divindade falava de dentro. Não que ele rompe com a religiosidade, mas ele não tem mais aquela visão submissa. Ele acredita que ele também tem o poder da criação e quer, de fato, utilizar da descoberta da sua capacidade, da sua racionalidade, a descoberta da sua mente, de toda a sua capacidade criativa para inovar. E sim, para enriquecer também. Então, há o começo de tudo aquilo que se hoje entende como a globalização, o capitalismo, o comércio e por aí a coisa vai, que são valores que fazem parte do nosso dia a dia, mas que foram gestados nesse momento, só para a gente entender como tudo isso se configurou em termos de história. E isso marcou muito a música. Mas em termos de música, tivemos, como eu já disse, os instrumentos, uma criação muito grande, formas musicais novas, binária, ternária, rondó, variações. Eu não entendo tanto desses detalhes, mas é o baixo ostinato, chacona, passacaglia, ritornello, fuga, e uma riqueza profunda de estilos, formas, instrumentos e virtuoses. Como tocar esses instrumentos devido a esses ornamentos que fazem parte do Barroco? Todos esses ornamentos, essas nuances, que são nuances mínimas, mas expressam sentimentos maravilhosos. Vocês sabem disso, porque não há quem não goste, por exemplo, de um Vivaldi com a sua sutileza durante toda a sua reprodução do que vem a ser as quatro estações, né? E todas as outras manifestações de todos esses artistas de uma forma magistral. Então, você tem o coral, o recitativo, a ária, a ópera, oratório, cantata, abertura italiana, abertura francesa, prelúdio coral, suíte de danças, sonata de câmara, nossa, sonata de chiesa, concerto grosso e concerto solo. E normalmente uma música muito exuberante, com ritmos energéticos e que te arrebatam, então muito líricos, são melodias com tessituras extensas, fluentes, como eu disse, com trinados, arpejos, com todo esse ornamento, e que tornam a viagem musical muito rica, muito inusitada e muito maravilhosa. Thank you. Ouvimos o dueto da cantata de Handel, Chlore Turci Fileno. Espero que vocês tenham apreciado a riqueza dessas vozes, desses trinados aí, que técnica vocal fabulosa e como exige do seu intérprete, do seu cantor, não é? É por isso que o canto na música clássica requer um estudo permanente, são cantores que vivem a vida inteira se dedicando a essa arte maior. Mas mais alguns dados finais, é sempre difícil de falar o final, mas nessa introdução do que vem a ser o barroco, já que nos próximos programas eu quero mais apresentar as composições fantásticas e falar menos, mas nesse primeiro programa eu tinha que fazer essa introdução, esse dado histórico, essas características, para que vocês possam apreciar e entender a beleza que tudo isso encerra e a riqueza que tudo isso encerra, né? Então, o barroco foi a época de máximo desenvolvimento de instrumentos, como eu disse, o cravo, o órgão e vários outros, mas também surgiram várias peças para grupos pequenos de instrumentos, que iam de 3 até 9 instrumentistas, que são a chamada música de câmara. A música de câmara, ela é belíssima, é uma das coisas que eu mais gosto. Elas têm um encanto, uma beleza, uma sonoridade. Vamos trazer alguns exemplos para vocês, para que vocês sintam a riqueza dessa manifestação musical. E um traço constante nas orquestras barrocas era o emprego do órgão ou do cravo contínuo, preenchendo a harmonia, enriquecendo a tessitura e, de fato, mantendo a unidade da orquestra. Bom, esses são aspectos técnicos, só para vocês terem alguma ideia de como a coisa se faz. Agora, principais compositores, sem muita sequência ou ordem de importância, William Byrd, isso em inglês, Claudio Monteverdi, que foi quem iniciou com a sua ópera, italiano, Henry Schutz, Jean-Baptiste Lully, Buxtehude, Charpentier, francês, Johann Pachelbel, Arcangelo Corelli, Purcell, Purcell seria a pronúncia correta, Harry Purcell, Alessandro Scarlatti, italiano, Couperin, francês, Albinoni, nós já tivemos aqui o Tommaso Albinoni com coisas maravilhosas, aguardem porque nós temos algo dele maravilhoso programado, o nosso querido Vivaldi, que já é nosso companheiro, o Telemann, o Rameau, Jean-Philippe Rameau, francês, e o nosso gênio Johann Sebastian Bach, o Scarlatti, Domenico Scarlatti, o Handel, que acabamos de ouvir aqui, esse dueto dele, o Giovanni Battista Sammartini e o Giovanni Battista Pergolesi. Pergolesi, nós já tivemos, durante a Semana Santa, tivemos o Stabat Mater de Pergolesi, ou seja, já vivemos alguma coisa do barroco e nem sabíamos, não é? Mas isso dentro da música sacra. Terminamos o nosso programa por aqui, continuamos a partir de amanhã com uma viagem muito mais musical, menos fala, mas isso era importante e eu espero que vocês me acompanhem nesses próximos programas, porque eu estou trazendo coisas maravilhosas, tenho certeza, são joias da música e quem ainda não vivenciou tudo isso, precisa vivenciar, isso faz a vida ser muito mais bonita. Vamos dar a mão e vamos em frente. Um abraço, Renato, se despedindo. Até amanhã. Um abraço imenso.